Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da Actis, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 4. Como Josué, vamos fazer parar o tempo na vila agitada. Mais ainda, vamos andar com os ponteiros do relógio algumas horas para trás, enquanto entramos abelhudos no edifício dos Passos do Conselho. Dois guardas no átrio, àquela hora, deixam-nos intrigados. Mas vamos subir e satisfazer curiosidades. Toca a entrar. E mostra lá ao Sr. Presidente o que fez a Sra. Teresa. Dizia o secretário da Câmara, invocando o testemunho do funcionário perante os outros dois homens, com ar solene e preocupado. Depois respondeu à tia Ana Moleira que dinheiro só se lhe tirassem daqui. E repetiu o gesto envergonhado, tentando atenuar o que poderia ter de ofensivo para quem o ouvia. Mas bateu com força. Corrigiu verbalmente. O administrador ia tomando notas, enquanto Vasco, mortinho por se ver livre daquele aperto em que o tinham metido, a ele, que também não estava disposto a pagar uma coisa que Deus dava de fartura, desde que o mundo era mundo, resumia o que contara já, ponto por ponto, a Joaquim da Cruz. E o povo anda agora em magotes, aí pelas ruas, a blasonar que quer pôr fora as águas e os senhores. Os senhores? Quais senhores? Cortou o administrador. O conselho. Valha-nos Deus com esta gente. Por bem fazer, mal haver. Exclamou, desalentado, Luís Cravino. Cheira-me é que deve haver maçónicos aí pelo meio. Se calhar, temos mas é que chamar os da guarda. Os da guarda já os chamei, mas três ou quatro, o que é que eles podem fazer? Respondeu o secretário previdente ao administrador receoso. Da guarda? Guarda da guarda. O senhor Cravino podia telegrafar ao excelentíssimo senhor governador civil a pedir um batalhão ou coisa assim. Oh, homem. Cortou o secretário Cruz com a sua expressão típica que definia o 8-80 comum. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Segure-os vosso mecê, se resolverem entrar por aí dentro. Bem ouviu o que disse aqui o Vasco. O dedo ficou-lhe no ar porque o funcionário tinha-se escapulido. Fez silêncio. O presidente abanava a cabeça que amparava com a mão direita, de olhos fitos na secretária, em luta interior. O administrador olhava para o presidente, tornando-se inquieto com a demora da decisão, mas sem se atrever a decidir. O secretário, esperto, colocou-se em atitude de quem espera ordens, pensando com os seus botões que, no caso de alguma coisa dar para o torto, não teria que assumir a decisão e consequente responsabilidade. Além do mais, era um homem do povo e custava-lhe ter de se colocar em barricada inimiga, reconhecendo, embora, que era necessário pôr ordem naquilo. Um homem vê-se em cada uma. Então? Interrogou Manuel Saraiva, quando já não sabia como havia de estar, ao mesmo tempo que transferia para o presidente a decisão sem lado bom. Mande lá vir homens da guarda, só uma caminhoneta deles. E quando chegarem, que venham logo ter comigo. Ficam à minha responsabilidade, que não quero ver ninguém molestado. E depois, para si próprio, suspirando e dando um estalo arrastado com a ponta da língua, em jeito de prólogo para a invocação. Valha-me Deus, valha. Meia hora mais tarde, o governador civil, intrigado, dava ordens no seguimento de um telegrama que recebera nos seguintes termos. Revolta de água em Manteigas. Querem pôr fora o conselho. Não querem água em casa. Mando uma caminhoneta de guardas a apresentar-se ao senhor presidente. Só uma. Queremos pôr ordem sem desordem. O pedido de confirmação do telegrama foi respondido com outro. Foi sim, Sr. Governador Civil. Depressa que se faz tarde. Foi por isto que, quando António Jorge e João Baiaia regressavam a São Marcos, descendo primeiro ao Valazedo, deram de caras com uma formação de guardas, armados de espingardas e metralhadoras, que marchavam em direção à praça, rígidos e de ar sisudo, acentuado pelo tom avermelhado das lâmpadas de incandescência, a espreitarem timidamente do alto dos postes de madeira. Atenção! Alto! Gritou o sargento que comandava, com a entoação ora arrastada, ora sincopada da Ordem Unida, que o bigode façanhudo e o ar brigão fizeram realçar. Duas passadas batidas a tacão e os homens imobilizaram-se sem escangalharem o ar de salvadores da pátria. Onde é a revolução? Perguntou, arrogante, aos rapazes que não se sentiam muito à vontade com aquela demonstração bélica, inopinada e desconhecida. Revolução! Repetiu João, puxando pela cabeça, sem discorrer que uma revolução pudesse ser o facto de aquela gente que ele conhecia desde fedelho gritar que não queria água em casa. Os passos do conselho, onde são? Cortou o sargento, com o mesmo tom de intimativa. Já aqui em cima, à direita? Disse o António, quase sem querer, apontando. Mas a gritaria é ali para aquele lado. Respondeu o sargento, de olhar torvo e desconfiado, e logo de seguida. Bom. E já de pescoço torcido para o lado das tropas. Atenção! Em frente! Um, dois, esquerdo, direito! Esquerdo! Esquerdo! E os homens, carregados de armas, lá foram rua acima, acompanhados pelo olhar intrigado dos rapazes e da tia Maria Massana, que, meio entrevada, gastava as horas da existência vasculhando a rua e as pessoas que passavam. Enquanto viu os homens a marchar, foi-se benzendo repetidamente, recordando talvez o Zé Francisco, antigo namorado, em melhores tempos e o único homem que conhecera. Primeiro, tinha sido o destino que lhe roubara para outra. Depois, foi uma bala alemã que o roubara às duas. Homens com armas só podiam trazer desgraça. Epá, tu viste isto? Os gajos parece que vêm para a guerra. Os rapazes não se tinham ainda recomposto, passando bruscamente da chucarrice leviana para a visão de promessas de morte. Hesitavam continuar na galhofa apetecida, mas sem quererem mostrar o medo que brotara no peito. Fizeste bem em trancar o teu pai. Vamos avisar as pessoas. Embora! No momento em que largavam em passo apressado para São Marcos, começavam as pessoas a debandar, instigadas pela alocução ameaçadora de Horácio Menezes. A Maria de Jesus tem razão. As coisas do conselho são para tratar no conselho e não na casa de cada um. E se ela diz que o Sr. Caravino não está em casa, não está mesmo. Que isto não é jeito de mentir. Nem a criada, nem as senhoras. Vamos mastigar qualquer coisa que a maior parte de nós ainda nem se ouve. E porque as mulheres têm de tratar dos garotos e dos vivos. Mas logo que se despachem, vamos todos para a praça. E de caminho, avisem os outros que não sabem da roubalheira que lhes querem fazer. E ninguém falte, hein? Concluiu entre ameaça e apelo. O mar de gente em conversas de gestos vivos regrediu para as freguesias, para as ruas, calhas e casas, em grupos que se foram diluindo pelos portais, enquanto o bramido de maré que enchera as ruas esmorecia lentamente. Nenhum só deu importância aos avisos que o António e o João foram passando a este e àquele. É que não basta ter ouvidos para ouvir. Havia 10 anos que a luz elétrica iluminava parcamente a Vila de Manteigas e algumas casas, no tom vermelho, pálido, das lâmpadas de incandescência com filamento de carvão. Luz suficiente para não tropeçar na irregularidade das calçadas e podermos acompanhar os nossos pais e avós. talvez alguns bisavós, naquela noite irrequieta. Tanta gente a caminhar para os lados da misericórdia só mesmo na Semana Santa. Os estados de alma e atitudes é que eram nitidamente diferentes dos que se exteriorizam a eventos religiosos. Havia muitas mulheres que iam com os seus homens ao pé e não era usual. Havia algumas vozes avinhadas que não se teriam escutado em adoração ao Senhor do Esquife. E todo o ambiente solene, silencioso e respeitoso que vemos no enterro do Senhor era substituído por um vozear que se alteava à maneira que se trocavam ideias com os mais chegados. Seguindo leis da natureza seletiva, os chefes dos grupos tinham-se destacado uma vez mais e comandavam os pensamentos coletivos, as vozes e os movimentos. Quando os primeiros começaram a juntar-se frente à câmara, um homem desconhecido, fardado com o rigor de um soldado de chumbo, de bigodeira tesa, atirando as guias para o céu, imitando a pistola que empunhava empertigado, destacou-se da porta do edifício que se abrira, seguido de mais quatro façanhudos de espingardas a 60 graus. Olha, olha, são guardas de fora! Correu em sussurros pelas bocas atónitas. Não nos quiseram ouvir? Agora toma! Disse um amigo para o outro excitadamente. Epá, parece que estás cheio de farnicoques. Deixa lá que isto não vai dar nada. Já o sargento aperaltado exortava. Olá, mas é para casa. Cortou seco. Não sabem que a lei não permite ajuntamentos, paragens na via pública de mais de dois indivíduos, reuniões, manifestações, zacates e barulho à noite? Também não permite gatunagem. E a câmara está-nos a querer roubar. Chapou-lhe desabrida na carranca Rosairita do Cardoso, no mantenguense vernáculo de que o sargento só apanhou o tom. O que é que vosso mecê disse? E bom mecê, está a defender uma ladroeira, na vez de defender os pobres? Inspirou fundo e completou, entusiasmada consigo própria e com os sinais de apoio que lhe chegavam aos ouvidos, embalando-a na sua razão. Desande para a sua terra, bom mecê, mais os matadores que traz consigo. Cá aqui, quem manda é a gente. E fincou-se bem no chão, de peito adiantado em desafio e mãos nas ancas, irredutível, depois de ter gesticulado com o braço direito e dedo apontado. Venha cá dentro prestar declarações. Ameaçou o graduado, avançando vermelhusco, com a mão esquerda em garra, entre o escarcéu de apoio da multidão, que engrossara rapidamente, com a afluência dos grupos periféricos atraídos pelo início da disputa. Houve uma vaga de recuo que Maria do Rosário susteve. Cal, claração, cal quê? No poago e pronto. Ainda quer mais clarações? Fora com o conselho e fora com as algas. Disse refilona, sacudindo a cabeça com violência, dando vida e tom de afronta a cada uma das palavras, descarregando no momento os travos e humilhações de uma vida submissa. Está presa por distúrbios, desrespeito à autoridade, afrontas às forças vivas do conselho. E o homem agarrou com força tenaz no braço da mulher, indiferente ao seu ar de desafio e sacudidelas irritadas. O sussurro forte dos manifestantes aumentou rapidamente de volume e sentia-se no ar a carga densa das tensões nervosas. Onde é que leva a mulher sem cobardolas? Rumo aqui para fora! Vão lá para a vossa terra, seus arranhados de merda! Fora, fora! Deixe lá a mulher naquela terrazão! Gatunos! Fora com as águas! Fora com o conselho! Ouvia-se num amálgama desencontrado e confuso, em tons diversos e agitados, denunciando um fervilhar crescente. O sargento arrastou a mulher e logo à frente da turba multa avançou, à uma, sobre os guardas armados, que rapidamente puxaram as culatras das Mauser, apontando ao magote a um metro das caras dos primeiros, prontos a disparar se alguém dissesse fogo. Depois, sempre tensos, foram recuando sem aliviar a posição ofensiva perante a impotência dos homens que rangiam os dentes e quase choravam de raiva. O sargento, de olhos brilhantes e insolentes, passeava a mira da pistola sobre os grupos em que o tumulto era mais forte, esperando um pretexto para demonstrar eficácia e determinação. Caminho para louvores e promoções que exercitarem revoltas passadas no Porto e na capital. Desaparecia Rosairita do Cardoso no umbral do edifício enquanto continuava a gritar ao guarda e às gentes. Nunca fiz mal a ninguém e quem não deve, não teme. Avançava, impelido pela raiva, Horácio Menezes, apontando os braços como lanças à cara dos atiradores. Tenham vergonha, homens, tenham vergonha. A meterem-se com mulheres que nem mosca sabem matar. Na guerra, como eu estive, é que gostavam de vos ver a bravura, seus cagões de merda. Mas aí vos tirando a ponta e mola com que esfaqueais nas feiras, não valeis a ponta de um corno, que eu bem vos... Uma corunhada cava nas costelas, debaixo do sovaco direito, interrompeu o homem que, logo de seguida, foi aos baldões do destino e dos guardas em direção à portada sinistra. Perante a agressão, em resposta à razão, o povo avançou em vaga renovada, com gritos de ameaça, coriscando nos ares. Ouviu-se um disparo e uma voz forte, ininteligível, entre o bramir da gente em fúria e, num repente, de cada janela dos passos do concelho, saiu o cano de uma arma, enquanto, na varanda, quatro homens acabavam de montar duas metralhadoras, pairando como abutres sobre as cabeças da multidão que se conteve, surpreendida e medrosa, cada um pensando por instinto imediato na razão mais próxima para viver.